Boa noite, bem-vindos ao Sporting 160, hoje com um convidado muito especial, diretamente dos Estados Unidos da América. Temos aqui o Steph, mas antes de lhe passar aqui a palavra, desejar que todos estejam muito bem em casa, que todos tenham tido um fim de semana para relaxar um bocadinho deste confinamento a que somos todos obrigados. E, portanto, vamos a isto, vamos a mais um Sporting 160, cheio de energia, com muitas notícias para comentar, que é o que nós fazemos aqui, temos as nossas opiniões e fazemos os nossos comentários. Connosco temos, portanto, um convidado especial do Sporting 160 em inglês, Steph, boa noite, como é que tu estás, em primeiro lugar? Boa noite, João, boa noite, Pedro, e boa noite a todos os sportinguistas que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir mais tarde. Estou bem, graças a Deus, ainda tenho trabalho e a família está bem, a esposa e os filhos. Estão prontos para ir para voltar para a escola, mas aqui no nosso estado não há mais escola para os miúdos. É o mais importante, estar bem aqui é importante. É verdade. Temos também o nosso comentador habitual, o Pedro Varela, o único comentador que tem uma agenda própria. Pedro, como é que tu estás? Eu estou muito bem, antes de mais cumprimentar o Steph, que é um prazer enorme tê-lo aqui, e também cumprimentar os nossos ouvintes e também quem nos está a ver agora e quem vai ouvir nos próximos dias, e vamos a isso, há muito para falar, provavelmente, não é? Tu é que vais comandar, hoje a Mariana ficou de fora, hoje ficou no banco, um beijinho à Mariana, que certamente estará a ouvir ou irá ouvir mais tarde, e passas tu à moderação e, portanto, hoje houve aqui uma troca. Claro, e vamos começar a falar do presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, o Rogério Alves, que mais uma vez veio a público. E a minha primeira pergunta vai para o convidado, peço desculpa, Pedro, mas vai para o Steph, a primeira pergunta, que é do Rogério Alves, e vou aqui brincar um bocadinho com o Steph. Rogério Alves veio explicar toda esta situação de não pagamento de Ruben Amorim, toda a envolvência económica do Sporting. E a minha pergunta divide-se em duas, Steph, que é, Rogério Alves ultrapassa as suas funções com estes comentários sobre a SAD do Sporting, na tua opinião, ou a pior parte de falar do Sporting não será isso, mas será a própria mensagem em si? Ou achas que faz bem em vir a público dar estas explicações? Eu penso que para mim não era o lugar do Rogério falar desse assunto. Isso tinha que ser o presidente Frederico Varandas, ou então um dos vice-presidentes, que eu sei que ele agora está mais ocupado em ajudar o Estado português. Mas, de qualquer maneira, deu a explicação que deu, a mim não me convenceu. As obrigações é para se cumprir. A data foi muito antes do Covid-19. Portanto, não gostei muito da explicação dele. Eu acho que não era ele que tinha que dar essa explicação. Teria que ser mais um dos vice-presidentes, porque o nosso presidente não está disponível nesta altura. E pronto, resumindo e concluindo, é isso que eu penso. Steph, desde já parabéns pelo boné que tens, do Sporting 160, impecável, portanto, vem vestido a rigor. Está à espera. Pedro, faço-te a mesma pergunta, mas agora, atendendo e certeza ouviste as declarações de Rogério Alves, quais são os teus primeiros comentários ao que explicou sobre toda esta envolvência e até às leis que decidiu incluir nessa sua explicação? Isto falar do presidente de mesa da Assembleia Geral é... Ontem estávamos a discutir essa questão até nos WhatsApps e nos Twitters na rede social, no Twitter. Nós somos o único clube em que, provavelmente do mundo, não tenho agora aqui todos os clubes, presente todos os clubes, mas devemos ser provavelmente o único clube do mundo que mais vezes um presidente da mesa da Assembleia Geral fala, seja com que direção, com esta, com a anterior, antes desta e todas elas. Somos o único clube onde provavelmente toda a gente conhece o presidente da mesa da Assembleia Geral, porque no Benfica e no Porto quase que nem se falam, eu nem sei quem são, não faço a mínima ideia, né? No Benfica até posso me lembrar, se puxar pela cabeça, do Porto então muito menos, mas essa é logo a primeira questão. O poder que um presidente da mesa da Assembleia Geral tem no Sporting, e vimos dois casos distintos, recentes, agora, atualmente, e no passado até com Marta Soares, é um pouco assustador. E eu lembro-me de há uns anos, o Eduardo Barroso, quando chegou a ser presidente da mesa da Assembleia Geral, como ele não estava habituado àquilo, tinha muitas dificuldades em gerir uma mesa. E fazia as coisas às vezes um bocadinho como não. Como se calhar. Como não se deve fazer, porque há ali trâmites legais que devem ser seguidos. Mas a verdade é que eu começo a sentir falta desses tempos. Eu se calhar preferia alguém que não fosse tão rigoroso em determinadas situações e que não tivesse a preponderância. No caso do Eduardo Barroso, depois também acabou por ter, porque ele era uma figura pública. Mas a verdade é que nós não precisamos da forma como eles aparecem, como dão opiniões. O que o Rogério Alves fez ontem, independentemente de ser de Rogério Alves, depois podíamos discutir agora aqui a questão da figura Rogério Alves, mas é irrelevante estar agora aqui a discutir, porque toda a gente sabe o Aqui que é que é nós só discutir pensamos. a posição e não a perfeição. Agora, claro, obviamente, ele não. Pá, não faz sentido nenhum, quer dizer, ele falar, mas isto acontece agora como aconteceria no passado, aconteceria com Marta Soares no tempo de Bruno Carvalho, como aconteceria com outros presidentes da mesa da Assembleia Geral. O que é um bocadinho ridículo, ridículo. E no Sporting também já está na altura, nós gostamos muito, e é um facto, gosta-se de discutir tudo no Sporting, e nós até aqui também gostamos de falar, mas há determinadas coisas que nós temos que perder, essa lógica, esse vício. Para colocar as coisas no devido lugar. E o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ontem, além de. Obviamente que ele depois veio com a questão das leis e não sei o que mais, porque é um entendido na matéria, aquilo que ele estava a referir ao tal código, que acho que é o 437 do Código Civil, aquilo não é bem assim, é como ele diz, mas não. Conversa da chacha, porque obviamente as condições não mudaram. Não mudaram. Quando o contrato foi feito com o Ruben Amorim, enfim, mas pronto, daria outra discussão. Mas a verdade é que nós temos é que tirar essa preponderância e, claro, como disse o Steffi bem, aquelas declarações têm que ser dadas, como já tinham sido dadas pelo presidente, pelo vice-presidente para a área financeira, eventualmente pelo Frederico Varandas. Que eu até te vou dizer, se ele continua a ser o presidente e se continua a fazer, obviamente, por exemplo, ter as chamadas por Zooms ou meetings ou lá qual foi, com os funcionários, por causa do layoff, essas coisas todas, poderia perfeitamente dar umas declarações, prestar umas declarações a um qualquer canal de televisão. Acho que isso não era problema absolutamente nenhum. E portanto, o Rogério Alves, mais uma vez, a mostrar, enfim. Ser papagaio, não é? Aquelas coisas de que quer ter opinião para tudo, quando pá, se quer ter opinião, como sportinguista, obviamente tem todo o direito, como todos nós temos. Agora, estar ali a falar com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e vir para ali com aquela conversa, enfim, de um episódio que só nos tem ficado mal. É um episódio que não que foi, até neste caso, até tivemos, pela primeira vez, acho que tivemos até a generalidade da comunicação social. A achar que o Sporting agiu mal, que é raro, não é? Mesmo em determinados jornais que têm tido uma posição bastante favorável a esta direção, mas neste caso não há aqui ponta por onde se lhe pegue. Compreendo, obviamente, as dificuldades financeiras que o Sporting tem e que tenha que precaver isso tudo, mas a forma como foi gerido este problema, obviamente, que está completamente errada. E portanto, ali, Rogério Alves, enfim, mais valia estar calado, porque como Achas, oh presidente. Pedro, achas que ele nas declarações disse isso? Ele vem a defender um pouco o Frederico Varandas, a dizer que ele está nas trincheiras e que está a ser efetuado um bom trabalho. Achas que um presidente da Assembleia Geral devia omitir opinião, vindo a público defender o presidente, ou achas que devia ser uma pessoa mais imparcial e estar João, resguardado? claro que devia de ser mais imparcial, mas isso não existe. Mas não existe em nenhuma direção, obviamente, que já andamos a mudar os estatutos e se calhar mais vale mudar outra vez. A verdade é que não há independência nenhuma, nem da mesa, nem do Conselho Fiscal. Sabemos perfeitamente que isso não é assim, por muito que se queira, mas que devia de ser, mas não é. Não vale a pena estarmos aqui com estas conversas, não é assim. E portanto, a questão aqui é que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, já tem falhado várias vezes. Já não digo aqueles episódios da célebre ata, ainda no tempo do Bruno Carvalho. onde ele emitiu umas, onde ele próprio na televisão disse que não, que não seguiu a lei, mas que deu, fez o entendimento consoante ele achava que era o que devia ser feito, indo contra a lei. Depois teve esta questão mais recente do pedido da Assembleia Geral por parte do Movimento à Futuro, que eu acho que eles, se avançarem por outras vias, poderão até ter ali alguma coisa, porque foi falada na altura a forma, e a forma que lá está não é bem assim. Há ali coisas que estão de comunicado, que estão na decisão da Assembleia Geral, da mesa da Assembleia Geral, que não, que eu diria que até nem são verdade. Os fundamentos depois do momento é outro. E esta, e outra vez esta tentativa de demonstrar, quase que deu a sensação, que é aquilo que muitos sportinguistas dizem, e que muitas vezes, se tu quiseres dizer não, não é assim, mas ontem foi o que deu aí a sensação. Ou seja, quem manda, enquanto não está, quem está a mandar é o Rogério. Portanto, o Rogério é que é o dono do clube, enquanto o presidente está a fazer, e bem, o papel que tem que estar a fazer, porque para isso se prestou, e bem, e está lá, e foi chamado, e essas coisas todas. Mas a verdade é que nós temos ali um presidente da mesa da Assembleia Geral a prestar um papel quase como a mostrar-se: não, estou aqui eu, e eu ainda Estava a tenho, ainda guardar faço tudo. qualquer coisa. Deixa-me perguntar ao Steph. Steph, eu hoje tive a oportunidade de falar com o Cássio Vieira nas manhãs do Castro e estávamos a falar, e apesar de ser um curto comentário, estávamos a falar de uma situação que eu acho que é bastante importante, que é o Sporting não conseguiu antecipar a verba toda através de um projeto financeiro com uma parceria com uma empresa de investimento alemã para receber o dinheiro todo à cabeça de Bruno Fernandes. E, portanto, nesta altura, os pagamentos que estão previstos são os pagamentos normais do contrato com o Manchester United, e o Sporting não conseguiu antecipar. Ao que Carlos Vieira adiantou, e pelas fontes que tem, o Sporting poderia estar a negociar um pagamento faseado em 3 vezes, mas a verdade é que esse valor não conseguido à cabeça poderá estar aqui, obviamente, também na gênese desta decisão do Sporting não pagamento do Ruben Amorim, mas também poderá prejudicar a preparação da próxima época. O que é que tu achas disto? O que é que o Sporting poderá fazer, até porque existe grande dificuldade agora em antecipar verbas da NOS e da Altice, que eles já disseram que não iam fazer esses pagamentos. Portanto, o que é que achas que o Sporting aqui, e perante esta dificuldade, o que é que o Sporting deverá estar a efetuar e qual é a tua opinião sobre esta dificuldade mesmo dos clubes agora em conseguir antecipar verbas, porque as entidades financeiras estão a verificar e bem que existe um risco muito grande. Eu acho que isto explica um bocadinho o porquê dos layoffs dos empregados do Sporting, o corte de 40% dos salários da equipa A e os 15% da equipa de sub-23. Na última vez que eu ouvi o vosso podcast, eu vejo sempre ao vivo, tento ver ao vivo e depois ouço durante a semana, porque ao vivo a gente está sempre distraído com os comentários. E então, o Sporting fazendo layoff dos empregados. Infelizmente, pronto, ninguém quer isso. Eu, felizmente, ainda tenho trabalho, por exemplo. Garanti uma verba que não tenho que gastar, não é? E os 15% de corte da equipa dos sub-23, e acho que foi 30% das modalidades, isso tudo em conjunção vai poupar um montante de dinheiro que a gente não tem, porque não temos bilheteria. Para ser francos, quem é que está a comprar agora na Loja Verde? Muito poucas pessoas, porque não há dinheiro. Há muitas O Pedro pessoas que comprou o perderam o livro. O trabalho. Pedro vai Eu buscar o comprei livro. Olha, Eu exatamente. comprei o livro também. É exato. Por vossa Recebida. culpa. Não, Por vossa porque influência. é Não, um por vossa trabalho excelente influência. os dois Muito. historiadores, sem dúvida. Eu também estou muito interessado no livro. E perante esses fatores todos importantes, eu acho que o Sporting fez muito bem em fazer esses cortes essenciais, que até estou surpreendido que o Porto e o Benfica, e principalmente o Porto, não o tenha O feito, Porto porque eles estão anunciou mal. agora, não O é? Porto Parece que chegaram a está a acordo. caminho, exatamente. Então, ou Anunciaram pelo agora, menos estão a prontos. caminho para um acordo, não é? É que, Pronto, pronto, em princípio, de acordo para. estão no processo de o fazer, não é? Claro. Portanto, a verdade nua e crua é que não há receitas. Não há receitas. Torna-se muito difícil. A venda de jogadores está tudo pendente, acho eu, não é? Sim. Até o Matheus Pereira, que era para ser vendido por Falta um 10 jogo pelos. milhões. Acho que falta um jogo para atingir o. Exato, exato. Falta um jogo. É preciso que ele A realize compra pelo menos um obrigatória. jogo No para a cláusula mínimo. obrigatória, não é? Portanto, para atingir os Exato. tais 10 milhões e ser comprado. Mas Mas até o aí. clube O clube inglês inglês estão a jogar com isso. Eles está poderiam pagar. interessado nele, não é? Sim. Porque Sim, eles estão claro. na Se calhar vão perspectiva de revendê-lo o vender por por 20. muito mais. Claro, eles vão vendê-lo por muito Exato. mais, não há dúvida. Aliás, Sonho hoje custa. até uma página do Wolves está a indicar para os três jogadores qual o jogador que o Wolves devia comprar. E está lá referenciado o Matheus Claro. Pereira. Portanto, só Pois, para verem que Matheus Pereira. há muita gente O que é atenta a que a Matheus gente pode Pereira. vender? O Wendel, talvez, e vocês também falaram nisso na última vez, o Acunha, não há muito onde se pegar. Pois. É o Exato. Acunha, o Wendel, que tem mais venda, talvez o Maxi, mas o Maxi vai agora despontar, mas já há clubes interessados nele, ouvi dizer lá na Itália, não é? Portanto, receitas, como é que a gente vamos nos safar? O COVID-19 pegou uma partida em todos, mas não foi só no Sporting, foi em todos os clubes. Toda a Claro. gente tem que compreender a situação como ela está. Eu ainda pago as minhas cotas. Não sou um grande fã do Frederico Varandas, mas respeito. Eu penso da mesma maneira que o Pedro. Ele ganhou, ele tem direito ao seu mandato, ganhou as eleições, portanto, eu respeito isso. Mas eu votei no guarda-redes futsal, como é que ele chamava-se? Benedito, João Benedito, No João Benedito, Benedito. exatamente, desculpem lá. No Benedito, eu votei nele. Mas pronto, resumindo e concluindo, é isso que eu penso. E está difícil para todos, não é só para o Sporting, mas o nosso clube vai prevalecer com a força de todos os Sportinguistas. Não podemos é ir na lenga-lenga, deixar pagar as cotas e fazer as nossas obrigações para ajudar o clube. Eu, quando penso no Sporting, é no clube em si, não é no presidente que está lá no seu total. Claro. E foi por isso que nunca desisti de pagar as minhas cotas e comprar o jornal de Sporting, fazer pelo menos o mínimo, não é? Porque eu estou tão Claro. longe de Portugal. E ainda há pouco tempo comprei uma camisola, o um livro. Tento sempre ajudar o meu Sporting. Manter ali um bocado da paixão, não é? E ajudar o suporte. Exato, eu tenho um amor grande, é pelo Sporting com Portugal, não é pelo presidente, nem vice-presidentes, nem vogais, nem. Para mim é taxa mais, anyway. Mas pronto, é isso que eu penso. Pedro, eu falei com o Carlos Vieira e o Carlos Vieira referiu, e bem, quanto a mim, que obviamente existindo um corte, não se está a prever o Sporting fazer contratações, não é? É um bocado contraproducente, tu estás a explicar aos jogadores que cortamos 40% do ordenado e estamos agora a gastar 2, 4, 6, 8 milhões num jogador. E portanto, a minha pergunta, o Carlos Vieira comentou esta situação e qual era, porque o Sporting hoje saiu nos jornais que o Sporting tinha paralisado todas as contratações devido a esse facto, mas aqui deixa-me fazer uma pergunta um pouco diferente e da perspectiva dos rivais. O Porto, se avançar com a medida que em princípio chegaram a acordo dos 40%, sobra aqui um candidato, obviamente, dos três grandes que não está nos 40, não está nos cortes e portanto se calhar até pode contratar. Ao contrário do que diz Joaquim Evangelista, que o Sporting estaria, como é que eu ia dizer, estaria em vantagem por ter começado mais cedo a treinar, eu acho que se houver um clube que não avançar com esta medida de cortes, poderá ter uma vantagem, sim, competitiva, porque poderá efetuar aquisições, no mercado. Como é que tu vês esta situação dos três clubes? Se tiverem dois, com cortes e a não conseguirem contratar, há um clube que se pode antecipar aos dois rivais. Pois, mas isto, o que vai falar é quem tiver a melhor situação financeira. E o Sporting não é de longe. Eu vejo muita gente falar do Porto e não sei o que mais, e o Porto isto, e o Porto acolá, e não sei o quê, e as dificuldades, e agora tem a situação do empréstimo obrigacionista que vai ser. Mas a verdade é que o Porto e o Benfica, à partida para o ano, estão na Liga dos Campeões. E, portanto, independentemente do E o fecho do Porto pode ser campeão campeonato, mesmo este ano, não é? o E o Porto à Porto. frente do campeonato pode ser campeão. Pode, quer dizer, mas o Porto e o Benfica à partida, não, independentemente de quem for ser campeão, vão à Liga dos Campeões. Vão encaixar mais que a 30, 40, 50 milhões. 50 milhões que nós não temos. Portanto, eles estão sempre em vantagem, porque eles têm ido consecutivamente às Ligas dos Campeões e às competições europeias, ou pelo menos a ganhar dinheiro como deve ser. Depois há outra questão, que é uma questão mais do que badalada, e não adianta estarmos aqui. O Sporting, em termos comerciais, gera muito menos, tem muito mais dificuldade em gerar proveitos do que o Porto e com o Benfica. Já nem falo com o Benfica. O Benfica, quer dizer, eu acho que não podia entrar em insolvência nenhuma. Então, se o Benfica estava a caminho de. Em insolvência, desculpa, em situação de layoff nenhuma. Estava a caminho, e acho que, não sei, mesmo assim, não sei como é que vai acabar, do seu melhor ano de sempre, pelo menos em termos de relatórios de contas daquilo que ia ser apresentado, por causa da venda do João Félix e não sei o que mais. Portanto, não fazia sentido nenhum. Vai certamente, eles têm feito uns reforços, mas vai cortar nas modalidades. É ponto assente, Benfica e Sporting Não, tem vão feito cortar nas bastante reforço, modalidades. Pedro. Hã? bastante Têm forte, feito, bastante mas vão cortar, é facto. Há ali um pacto entre os dois. Não há Varandas quer isso, o Vieira também quer, e portanto há de haver ali uns arranjos. O Benfica já tinha reduzido algum nos últimos 2, 3 anos, quando comparado, por exemplo, com o Sporting e com o Porto, em termos de algumas modalidades. E portanto, o Benfica teria vantagem como tem tido habitualmente nestes últimos anos. É o clube que gera muito mais receitas, é o clube que tem sido mais vezes campeões e que tem vencido mais títulos, é o clube que tem, obviamente, tem mais valias, tem melhor departamento comercial, tem melhor departamento de marketing do que o Porto. Já nem vou falar do resto, mas daquelas coisas que são objetivas, mesmo o Porto, obviamente, está muito à frente em termos de comercial, e o Sporting tem essas dificuldades. Portanto, eu a mim, o que eu vejo é o Sporting neste momento. O que vai fazer é tentar sobreviver. Sobreviver no sentido. Eu não acho que, obviamente, que o Sporting vai acabar com esta coisa do Covid. Não. Mas vai ter que fazer aqui algumas coisas para sobreviver. E vamos sobreviver com uma equipa que nós sabemos que é fraca. É pouca, é curta. É uma equipa Daí a minha questão, que nós vamos atrasar um bocadinho e também ainda mais o mercado, não é? Não sei. Além da Eu equipa para já fraca. gostava de saber como é que o mercado vai acontecer. Isso para mim é. Há várias correntes. Há aqueles que acham que o mercado devia começar já amanhã e para libertar e para gerar receitas Fluxo financeiras entre os económico, não é? clubes, fluxos económicos. É um caminho. Não vejo isso como um problema. Há outros que acham que não, que não se deve e que o futebol é o menos Enquanto não importante nesta terminar altura. as Temos de ter competições. cuidado, vamos terminar, ver as transações, quem são os campeões, como é que fecham os clubes. Eu acho que estas coisas vão ser decididas agora durante o mês de maio. Já temos mais campeonatos. Foi o belga, não é? Que ainda agora recentemente decidiu. O holandês também já. Ou o holandês é que já está decidido, ou está em vias de decidir. Portanto, vamos durante o próximo mês de maio. Eu acho que isto agora, aos poucos que os países forem se abrindo, as coisas vão ser decididas. Mas tirando isto, nós vamos sobreviver e nós partimos sempre em desvantagem em relação aos outros. E temos um problema grande, que é, temos lacunas gravíssimas que nós sabemos que é preciso colmatar da nossa equipa, não é novidade para ninguém. Perdemos aquele que era o nosso melhor jogador, portanto, enganamos o Manchester United, só ainda não recebemos, mas enganamos o Manchester United, não é? Curioso que eu gostava de ver desmentido o que veio no Enganado. jogo esta semana a dizer que ainda não recebemos absolutamente nada do Manchester e que só vamos receber as quatro tranches de 13,75 milhões a partir do próximo ano. Portanto, pá. Eu sinto que nós enganamos mesmo o Manchester United. Foi uma partida que eles nem sei como é que eles têm aguentado. E portanto, nós perdemos o nosso melhor jogador, claramente. Temos alguns jogadores interessantes com qualidade, mas que não chegam, não chegam. Nós precisamos de muito mais. A única coisa que eu quero acreditar, sabes, é que pode haver. Há males que às vezes vêm por bem. Pode ser que de uma vez por todas se aposte na formação. De forma séria. Ok, Mas para isso deixa-me era só preciso fazer ter um. um plano, era preciso ter uma estratégia, era Claro. preciso ter um scouting a funcionar bem. Enfim, olha, podem ouvir o Sporting 160 que Deixa-me fizemos no passar para Patreon ainda ti. recentemente. Era preciso muita coisa que eu Ok. não acredito que esta direção, sinceramente, vá conseguir, mas Deixa-me só tenha passar aqui uma linha de capacidade. pensamento. Sim. Deixa-me só passar aqui uma linha de pensamento que me surgiu hoje, depois de falar com o Carlos Vieira e falar desta situação de nós não contratarmos e precisarmos de receita. Deixa-me só pensar o seguinte: tem saído muitas notícias, e atenção que há o José Ribeiro escreveu muito bem, acho que foi no Leonino, sobre isso. Eu acho que há muitas expectativas em relação à formação e aos jogadores que vamos lançar. Estou com um bocado de receio que seja um pouco areia para os nossos olhos, ok? Deixa-me te dizer que eu estou à espera, nos próximos tempos, para ver se por acaso não estaremos a tirar areia para os olhos e depois algum desses jogadores que disseram, as comunicação social, na Sporting, queriam fazer parte da próxima época, se vão manter realmente no Sporting ou se vamos ter que os vender para fazer encaixe financeiro. Isto é só uma parte, mas fica esta minha lei de pensamento e também gostaria que ficasse registado para que se quando saísse alguns destes jogadores jovens que dizem que vão ser aposta, se lembrarem que abordamos este tema aqui no Sporting 160. Steph, deixa-me te falar sobre realmente outro assunto do dia, que é o pagamento a Mihailovic, que vence na próxima sexta-feira. Portanto, dia 30, temos 3 milhões para pagar, decisão do TAD. Achas que o Sporting vai efetuar o pagamento ou vamos mais uma vez estudar e nos escudar em algumas leis? E que consequências é que poderia ter uma situação de não pagamento, por exemplo? Infelizmente, pelo historial desta administração atual, eu penso que vamos pagar. Portanto, até agora, não cumprimos com as obrigações que deveríamos. e eu penso que vão usar a desculpa do COVID-19 ou COVID-19, lá estou eu a dizer COVID-19. Não faz mal. Não faz mal, não faz mal. Mas o pessoal Nós português é precisamos muito ter esperto, todos um programa falam todos especial inglês, e portanto. internacional. Exatamente. Eu penso que não. Eu penso que não vamos pagar o pagamento. De uma maneira, até entendo, porque se temos algumas reservas, há que garanti-las para alguma coisa que vier, para as despesas que estão aí. A gente não está lá inserido na administração, não sabemos todas as despesas que o Sporting tem, as obrigações que tem para cumprir. E eu penso que os advogados do Sporting, nessa matéria, se encontrarem uma maneira de fugir a esse pagamento e comprar mais tempo, adiar, né, esse pagamento, vão Já tinha fazê-lo, sido adiado uma vez, certamente. Steph. É que já tinha sido adiado e por causa Pois, do eu sei. Covid puderam depois. Eu sei. Não vai ser fácil. Isso Mas também temos é. aquela situação, não é, Steph? É que também temos dinheiro a receber do Rafael Leão e, portanto, um não incumprimento da nossa parte vai abrir aqui uma brecha para quem nos deve. Mas esse pagamento do Rafael Leão ainda não é garantido, não é? É, os Não, mas já está a advogados já se decisão recorreram para anular a decisão. Exatamente. Sim, mas Ou seja, para já portanto, é a é decisão muito que que está. acal, 16,5 é muito que acal, mas ainda não está lá na banca de Sporting. Infelizmente, e a gente E merece. se calhar nunca vai estar, digo eu. Nem, eu também acho que não. Porque é uma dívida a um Para ser jogador honesto, e o Carlos Vieira hoje explicou ele. isso muito bem, que não é fácil, não é um clube, não é uma organização. Portanto, ele pode declarar falência pessoal e ir Eu pagando. gostei da ideia dele, do Carlos Vieira, quando ele falou no Record que talvez a gente pudesse aproveitar o jogador, mas eu sei que isto será muito difícil com a massa associativa do Sporting aceitar um jogador de volta por tudo aquilo que ele fez, incluindo eu também no gosto do puto. Bom, culpa o pai e o tio, né? Eu acho que ele até é o menos culpado na situação toda. Mas pronto, resumindo e concluindo na tua pergunta em si, eu acho que não. Acho que não vamos pagar o treinador em si, o pagamento, e obrigado Sousa Sintra por ter despedido mal e porcamente. Eu acho que era até um treinador de alto gabarito que pudesse fazer muito melhor trabalho que o Peseiro. Mas olha, infelizmente aconteceu o que aconteceu e agora acho que Paga o todos os treinadores Sporting, em como é normal. conjunção, acho que Paga o são Sporting. 20 milhões, 20 milhões de euros. Se a gente puser todos os pagamentos que a gente deve a todos os treinadores, que a gente já despediu, o montante é mais ou menos 20 milhões. Fizemos esse cálculo no Sporting City 60 e Ana, e é mais ou menos ele, mais o holandês, mais o Peseiro. Tudo o dinheiro que a gente deve a jogadores, a treinadores antigos, é mais ou menos 20 milhões. Isso é muito dinheiro. Muito Desperdiçado. dinheiro mesmo. Deixa-me perguntar ao Pedro, e é uma boa deixa, e era a minha próxima pergunta para o Pedro. Pedro, continuamos, e atualmente estamos a pagar a três treinadores, não é? Estamos a pagar ao Silas, que saiu, estamos a pagar, obviamente, ao Ruben Amorim, e agora temos o Mihailovic. Portanto, estamos em 2020 e continuamos a ser o clube que por acaso é mais maltratado pelo presidente da Associação de Treinadores de Portugal, mas é o Mas clube somos o que que damos mais mais dinheiro aos dá. treinadores, exato. É verdade. Sim, por acaso ele aí, né, até nisso não é capaz. Mas isso é, quer dizer, ainda no outro dia vinha no jornal o número de presidentes, de treinadores que já tínhamos desde o 25 de Abril, quando o 25 de Abril foi no sábado, vinha no jornal, a quantidade de presidentes que nós temos e a quantidade de treinadores que nós temos. Já no tempo, já quando foi com o Godinho Lopes também, estávamos a pagar ao Domingos, depois era, pá, já não sei, depois quando se despediu foram uma quantidade deles, bem, era assim, já não é Eu acho que nada. está quase nos estatutos, ó Pedro, ter que Sim, eu pagar a acho vários que é treinadores. qualquer dia, mais vale pôr isso nos estatutos. A verdade é que. Mas é engraçado, sabes, que há coisas. Eu quando vejo a questão do Siniza, do Mihailovic, mais do que termos perdido um processo que estava na cara que iríamos perder, eu não sei quem foi o advogado que eu acho que o Sousa Sintra pensava que podia fazer tudo, como pensava quando era presidente, mas as coisas mudaram um bocadinho. Mudaram. Quando ele era presidente, podia-se ficar a deber, podia não se pagar as estátuas que se mandam fazer, essas coisas todas, e depois alguém viria a pagar. Apesar de ele até ter feito algumas coisas muito interessantes, mas era diferente. As coisas agora são um bocadinho diferentes. Mas a verdade, em relação ao Siniza, o que mais me chateia nesta questão de Siniza é que o Siniza, quando foi contratado pelo Sporting, fui alvo de uma das piores campanhas pela comunicação social que meteu, bem, enfim, que só é possível contra um Sporting. Só é possível. Aquilo só acontece se o Siniza fosse apresentado no Porto ou no Benfica, não acontecia metade das coisas que foram ditas em relação ao homem. Mas são os mesmos que depois emprenharam pelos ouvidos e depois que andaram aí muitos Sportinguistas na altura. Eu lembro-me de quando fomos indo ao primeiro jogo, foi nas Aves, não foi, João? Foi nas aves. Nas Aves, que ele se lesionou, não é? Não. Que se lesionou, Quem é que que se não, lesionou? foi que se lesionou foi o Viviano, foi nesse, não é, foi O nesse ano, não é, Viviano. que o Viviano O se Moreirense. lesiona? Foi o Moreirense. O Moreirense, não foi nas Moreirense Aves, foi o Moreirense. foi. E eu vi muitos portugueses, e o Sinisa, e não sei quê, e xenófobo, e não sei quê, não sei mais. Mas depois são Moreira de aqueles Cogna, que mais desculpa. Só tarde, dizer o nome da peça. Moreira de Cognos, exatamente, porque depois, mais tarde, são aqueles que depois ficam todos tristes quando, recentemente, ele teve aquele problema da leucemia, não é, a questão que o Sinisa Sim. teve. Mas o Sinisa foi muito maltratado, de certeza, pá, eu posso, quer dizer, dito desta forma, é evidente que eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas eu acho que pior que o Peseiro não faria. Não. Tinha sido era um treinador bastante interessante, que armaram ali uma campanha, foram buscar declarações desenquadradas, de mostrar que ele era, pá, quase na ótica de fascista, quase que o colocaram ao lado de um Salazar, que é uma coisa que eu fiquei absolutamente. E gente que eu até aprecio muito as suas opiniões, fiquei muito triste por ler algumas coisas que escreveram. E a verdade é que, pronto, agora aí está o Sporting a pagar mais um erro, mais uma estupidez, é mais uma fatura daquelas. São anos e anos disto, João, e eu às vezes pergunto-me: este clube só aguenta porque realmente é muito grande, e é muito grande, mesmo, obviamente, ao São nível todos do malucos, país em que né? estamos, do número de adeptos que temos. Porque senão, se fosse uma empresa, se calhar, normal, gerida desta forma, já tinha fechado várias vezes, não era fechado uma vez, tinha fechado, podias voltar a abrir, já tinha fechado outra vez e voltavas a abrir e fechava outra vez, porque é impensável, gerir o Sporting desta forma, completamente atabalhoada e com uma falta de competência gritante. Deixa-me perguntar aqui ao Steph e eu aqui agradecer aqui no chat também ao João Moraes que referiu que já pagámos a 5 treinadores, já estivemos a pagar a 5, portanto, e estou falando de 3 nada, é verdade que para quem já pagou a 5 e portanto Claro. nós até merecíamos quase uma estátua ali na Associação Nacional de Treinadores. Steph, esta semana o Sporting lançou um vídeo alusivo à taça Sears, de hóquei. Foi uma das taças que eu mais vibrei, posso dizer, porque Sporting tinha extinto a secção de hóquei, que me diz muito, e é a segunda modalidade que eu mais gosto, e portanto, nessa altura eu festejei como um louco em casa, andei em tronco nu a festejar em casa, portanto, uma surreal, a minha esposa estava doida a olhar para mim, mas senti que era uma vitória importante porque era a vitória que consagrava o regresso do hóquei. E que tinha a certeza que o presidente da altura, Bruno Carvalho, iria pôr o hóquei como modalidade oficial e com todo o apoio do clube, e foi o que veio acontecer. E festejei muito essa vitória. E o Sporting lança um vídeo em que faz um zoom imenso às imagens, de forma a não mostrar o antigo presidente. Para quem está de fora, este tipo de atitude parece-me, eu vou deixar para ti comentar, obviamente, mas qual é a tua opinião sobre estes aspectos que eu acho que eram completamente desnecessários, e deixa-me acrescentar a minha opinião. Eu acho que é uma tristeza. Resumindo e concluindo, foi um dos melhores presidentes da história do Sporting, e não digo isso porque eu gosto do Bruno Carvalho, gosto e sempre gostei e sempre gostarei. Há dois Brunos Carvalhos, há um que, quando pegou no clube, estava muito mal, tínhamos acabado num sétimo lugar, acho eu, né? Exatamente. E depois ele recuperou o clube com uma equipa de miúdos da nossa academia, o que eu gostei bastante, com o Leonardo Jardim. Depois o Marco Silva, ele progrediu e continuou com o projeto. E depois com o Jorge Jesus, quase ganhámos um campeonato, e não ganhámos, todos nós sabemos porquê. Não vou estar aqui a entrar em detalhes, mas houve coisas que beneficiaram outros clubes, ou outro clube, se não tínhamos ganho, com pelo menos 5 ou 6 pontos de distância. Mas eu acho que é muito pobre desta administração tentar sempre degradir o nome de um presidente que deu muito ao Sporting, que recuperou o clube. Também já apagaram o nome lá na estátua do Leão, na circular, né? Já foi colocado por Naquela adeptos. rotunda. Já Tivemos foi, aqui exatamente, uns finalmente. adeptos que Sim. retiveram a veracidade das coisas e colocaram lá. Pintaram lá. Ainda bem. Ainda bem. Não se pode fazer isso a um presidente que... Ele foi presidente de Sporting, há que respeitar. Mesmo que algumas pessoas não gostem dele, é óbvio que esta administração detesta o Bruno Carvalho. Não se pode fazer o que eles fazem. Tiraram a fotografia dele lá dos corredores, de todos os presidentes, é o único presidente que não está lá presente. Acho que é uma miséria. O jornalismo, o jornal do Sporting, também está a fazer um serviço muito, muito pobre acerca de Bruno Carvalho, a televisão do Sporting também, a Sporting TV. Ele não merece isso. Merece o respeito de todos, incluindo do Frederico Varandas, do Rogério Alves e da toda a administração, dos cinco vice-presidentes, os cinco vogais e os dois suplentes. Acho que é engraçado haver tantas posições no Sporting, é uma miséria. João e Pedro, olha, para mim é triste. É um presidente que conseguiu algum inédito, que foi campeão nacional em todas as modalidades no mesmo ano. Foi ele que inaugurou o Pavilhão João Rocha. Foi ele que tinha uma média de 43 mil adeptos todos os jogos em Alvalade. Foi ele que deu a mística, o amor. Foi por causa dele que eu me tornei sócio do Sporting. Já sou sócio agora há 7 anos. Foi em 2013 que ele ganhou o mandato dele. E eu, a partir dessa altura, eu tornei-me sócio do Sporting. Arrependo de não ter feito mais cedo, mas pronto, mais vale tarde do que Mais tarde nunca. que nunca. Nunca, exatamente. E pronto, e para concluir, isso não se faz a um presidente daquela magnitude de Sporting. Eu percebo que na parte do fim, não sei o que é que se passou, não vou voltar aqui a especular, mas houve alguma coisa de muito estranho de Bruno de Carvalho. Ele perdeu a parte emocional, e o carisma dele foi um bocadinho para baixo, a popularidade dele entre os sportinguistas, que naquela altura, quando ele ganhou, era 90% dos sportinguistas que estavam a favor dele. Mas realmente houve uma coisa de muito estranho, que eu falo sempre com o Danny, com o Crash e com o Nando. O que é que se passou com o Bruno Carvalho na parte do fim do mandato dele, ou antes dele ser destituído? Foi um bocadinho muito estranho. Não sei, nem vou falar, mas a gente suspeita de algumas coisas, não é? Mas se ele continuasse, eu penso que nesta altura o Sporting seria campeão nacional. Infelizmente agora temos que aturar o presidente atual. Respeito, mas não é o meu favorito. Mas o que fazem o Bruno Carvalho, continuam a fazer, é vergonhoso. Não só da parte do Sporting, mas também do Record, a bola e o jogo. Deixam o homem em paz, já destruíram a vida dele toda. Portanto, enough is enough, como a gente diz aqui na América. Pedro, sobre este aspecto, deixa-me só, ia-te fazer a pergunta ao contrário, mas deixa-me só referir que nada contra, obviamente, os excelentes trabalhadores que nós temos e os excelentes profissionais que estão também na Sporting TV, isto obviamente são ordens diretas. Deixa-me te perguntar, estamos em 2020, esta imagem sai depois um dia depois do 25 de Abril, é um bocado caricato. Haver uma censura, um lápis verde. Eu vou-te dizer, eu acho que eu acho que já é feito sem pensar que estão a ser mesquinhos, sinceramente. Eu acho que aquilo já é feito porque está entranhado na cultura que esta direção trouxe. E se calhar quem fez não achou estranho, percebes? Quem fez aquilo não achou que estaria a fazer aquilo que nós estamos a pensar, percebes? E portanto, eu acho que os operacionais muitas vezes fazem o que têm que fazer. Repara que se tudo estivesse normal, imagina que esta direção tinha seguido a vida como devia ter seguido quando ganhou, se tinha seguido o seu lema principal, que era a união, se tinha seguido todos esses caminhos. E se não tinha andado aqui sempre a falar de heranças pesadas, só passado um ano e meio, portanto a herança era tão pesada que eles só conseguiram pesá-la mesmo passado um ano e meio, porque quando eles entraram a herança não tinha peso, pois passado um bocado a herança ganhou um peso, não sei, era tão pesada que aquilo demorou a pesar, deve ter sido assim uma coisa. Mas a questão é que tornaram isto uma cultura que, dentro da própria estrutura leonina, que as pessoas se calhar fazem aquilo e nem reparam o que estão a fazer. Isto, eu estou-te a ser totalmente honesto, porque eu conheço muita gente que está na Sporting TV, conheço do Jornal do Sporting, por exemplo, o Steph deu agora o exemplo do Jornal do Sporting. Pá, o Jornal do Sporting tem lá, pá, quatro, cinco profissionais. Conheço dois, pelo menos, que lá estão, muito bons mesmo, que são massacrados atualmente por causa de editoriais ridículos escritos pelo Raim, por causa de colunas de opinião fantoches do Tito, percebes? Por causa de alguns editoriais que mancharam um jornal de um clube. E que são profissionais que fazem entrevistas fantásticas, que estão a trabalhar em casa, que estão se calhar a trabalhar mais do que o que estariam se não tivessem a layoff. E depois, mas esta estrutura está de tal maneira obcecada em querer apagar as referências, em querer, que eu acho que nem percebem o ridículo que aquilo é mesquinho, obviamente. Tu tens todo, desculpa, tens todo o Mas direito. não é preocupante já estar enraizada essa cultura? Não achas Claro que que isso é que é é, mais mas ó João, mas preocupante? nós é que somos os maluquinhos, nós é que estamos sempre contra esta direção, nós é que temos agendas, nós é que somos os não sei quê, e como há uns tempos era que só trazíamos convidados que só falavam coisa, que só eram pró-anti-Barandas, trouxemos para aí cinco convidados que nenhum dia, alguns até botaram Barandas e nós nem sabíamos, que foi uma surpresa, Nem um sabia. deles pelo menos para mim foi uma surpresa, e disse-o na altura, uma surpresa grande, mas quer dizer, está à vista de todos, agora, é como aos equipamentos, quer dizer, ainda houve alguns que tentaram fazer um spin dos equipamentos, não, esterilizados, cadeia de distribuição, os gajos, depois levamos com o Braga, pumba, a mostrar como é que se faz. Uma equipa infimamente Já lá vamos, esse mais tema. pequena, eu Não sei que já guardo lá esse tema, vamos, já lá mas vamos. portanto, quanto que está enraizado? Claro que está. Se tu tens os principais, dirigentes ou as principais vozes a tratarem assim o clube, claro que quem está embaixo está imbuído numa cultura corporativa que está criada, que está, e essa não há volta a dar-lhe, é aquela que quiseram passar, e portanto esses profissionais, e agora apareceu a Leonor, e é que esses profissionais, coitados, muitos deles diria que nem têm. Mas eu vou-te dizer, eu sou sincero, eu acho que aqui é mais a cultura e fazem quase, se calhar fizeram, quem fez, que eu não sei quem fez, não fui perguntar, até podia ter perguntado, mas, não, mas quem fez, se calhar fez já numa ótica de, pá, já está na cultura, convém apagar, desculpa João, ah tá, ok, pensei que estava sem som, mas enfim, é triste, é mesquinho, não faz sentido nenhum, e podias perfeitamente ter passado a imagem do Girão, que faz uma grande defesa, tu estavas a dizer isso, e eu por acaso tenho um vídeo desse momento, por exemplo, não dava para pôr nas redes sociais do Sporting, porque tenho três ou quatro filhos da puta ditos várias vezes, de festejos e não sei o que mais, óbvio, foi um momento absolutamente fundamental, é um momento marcante, como tu dizes e como o Steph disse. São momentos marcantes porque há ali um crescer de sportinguismo, sabes, que é fundamental e que não é fácil trazer. Quando o Stefano há bocado disse, eu sou em 2013, passei a ser sócio do Sporting, Mas é com ele muita evidente gente, que. oh Pedro. Com ele Hã? muita gente. Com ele muita Claro, e gente. Não obviamente foi aquele só. fervor, aquela onda que o Bruno Carvalho. A mim nunca foi essa onda porque eu já era sócio e continuo a viver o Sporting como vivia, mas a mim foi mais a Para as onda novas gerações, não é? de. Sim, mas para as novas As novas gerações, gerações. isso diz muito. A mim foi mais a onda de cortar com uma linha que vinha do passado, de várias direções, como eu te chamei várias vezes. Nós vivíamos uma monarquia e aparece alguém que transforma isto para uma república, digamos assim. Mas esse fervor que ele trouxe foi muito importante. E o Steph deu esse exemplo, uma pessoa que está longe, que está a milhares de quilómetros, que se calhar gasta mais do que até sportinguistas que moram cá e que estão mais próximos, mas que uniu muito e que trouxe, isso sim, uniu verdadeiramente o Sporting. Não vou agora estar aqui a dizer o que é que depois de problemas que vieram depois à frente, isso não interessa. E portanto é mesquinho, não faz sentido, não faz sentido absolutamente nenhum estarmos a pagar aquilo que é o passado, aquilo que são títulos, são coisas, que são objetivas. Tu foste campeão, tu venceste a Taça Sés, o homem festejou, teve lá, como há outras de voleibol. Pá, não esqueçam lá, Eu coloquei avançou. um vídeo do voleibol que é para não ser Ah, cortado ou zoomado, sim, portanto já portanto. me antecipei. Ah, pá, é Já que me o zoom antecipei, é mas eu tão coloquei. ridículo que há lá um momento que quase que só falta mostrar os testículos do Girão, pá, que é uma coisa. Aquilo é tal maneira tão ridículo que eu vou-te ser sincero, por isso é que eu acho que aquilo, enfim, pá, olha, quero acreditar que já está tão enraizado que nem perceberam e Não, é foi pena uma termos lá homenagem mesmo perder ao nos Girão. dias. Steph, o Pedro falou aqui de uma pergunta que eu tinha aqui, e já estamos aqui quase com 1 hora de programa, ainda não, mas já estamos adiantados. Que a pergunta barra comentário, a verdade é que o Braga hoje regressou ao trabalho e fez de uma forma exemplar com um vídeo de marketing bem feito, bem elaborado, os jogadores equipados a rigor, todos iguais. E eu vou fazer uma pergunta muito difícil, que é, o Braga já nos passou em alguns aspectos? Sim, já. Infelizmente já. Já vejo um Braga mais organizado que o nosso Sporting, no aspecto de marketing. O Braga, porque o Sporting cometeu aquele erro básico e elementar que de deixar os jogadores equiparem-se à maneira deles, com camisolas que não eram oficiais do clube, com a marca da Macron. Aquilo nem no Vista Alegre na equipa da minha terra se passa isso. E o Braga aprendeu, né? Disse, ah, não vamos fazer o mesmo erro que o Sporting Clube de Portugal. Vamos ser mais organizados, vamos mostrar mais profissionalismo. Eles são campeões há vários anos de futebol de praia regularmente, não só de Portugal, mas também a nível de clubes internacional. Foram campeões do mundo. Foram campeões do mundo, se não me engano. Exato, exato. A equipa das senhoras já nos ultrapassou também. Fizeram umas contratações mais acertadas, apostaram mais no, numas americanas, especialmente aquelas, e uma nigeriana também muito forte no ataque e no meio-campo, a americana, já estou-me a esquecer do nome dela, mas bastante grande, que é um trinco que joga muito bem. Acertaram melhor nas contratações e agora vê-se que também a nível de formação já conseguem aguentar os seus jogadores, já não os deixam fugir ou para o Porto, ou para o Sporting, ou para o Benfica. Já é um clube atrativo, já tem mais facilidade, tem mais instituições, tem mais campos, tem mais condições que tinha antigamente. Não é só o Estádio 1º de Maio, agora já tem uma academia deles, né? Um produto que o presidente deles não gosta dele, mas tem que dar crédito ao homem, Muito o ajudado pela Salvador. Câmara Municipal de Braga, diga-se de Sim, passagem, é não é? verdade. É bom. Muito ajudado É pela um Câmara Municipal presidente que de Braga, tem feito algo que nós muitas não coisas temos. boas para o clube, né? E nesse aspecto, o Braga já nos passou a perna, sim, no marketing passou-nos, estão a fazer um melhor trabalho e são muito mais organizados, não muito mais, mas ultimamente tem mostrado que. Não é melhor organizados que o Sporting que o Portugal. Só esta administração do Braga é muito superior à administração do Sporting que nós temos nesta altura. Atenção, porque o Sporting que Portugal em si, a imagem do nosso clube ainda é um Não, brandmark muito, claro, worldwide. completamente, muito Não tem superior. comparação. O Braga aí Não tem comparação. nem chega nem aos calcanhares. Atenção. Mas agora, esta administração com o presidente do Braga, o Salvador, é muito superior ao Frederico Varandas, muito superior. O nosso presidente está a aprender agora o que é ser presidente. Mas quando se é um presidente de um clube tão grande, não podemos ter um presidente assim tão verde como é o Frederico Varandas. Ele não percebe nada daquilo. Pronto. Não há outra maneira de dizer a verdade. A verdade é que ele vai aprendendo agora. Nem sei se está a aprender, para te falar a verdade. Mas o nosso clube está a sofrer das consequências da falta de experiência desta administração, e não é só o Frederico Varandas, é também o Hugo Viana, não percebe nada de team manager, e se viu-se bem que o Bolasio, Gizé, essas contratações, e o Fernando, que nunca jogou, foi para Portugal passar umas férias altamente, a recuperar, Recuperar a a lesão. balancear os músculos, se fossem cruzados, mas é com a prima deles. E pronto, olha, nesse aspecto, sim, concordo contigo. O Braga já nos passou a perna. Deixa-me perguntar então aqui ao Pedro, Steph. Pedro, o que nos preocupa é que existe uma decalagem já evidente, que nós já falamos, entre o Sporting e os nossos dois rivais, em muitos aspectos, mas agora, além da decalagem que nós temos para os nossos rivais, estamos em baixo, temos uma aproximação muito rápida do Braga em alguns aspectos fundamentais, e eu conheço alguns, porque conheço algumas pessoas de lá, e a verdade é que o Steph referiu e bem. O Sporting em grandeza, títulos, massa associativa é incomparavelmente superior ao Braga e maior, nem há comparação. Mas existem pequenos pormenores que vão ajudar o Braga a crescer e a fazer uma aproximação ao Sporting. Nós sentimos isso com o Godinho Lopes, não é? O Braga estava a tentar ali e houve uma campanha forte para ser o terceiro, coisa que foi cortada e desde que entrou o Bruno Carvalho nunca mais se falou disso, porque é que me referiste, existiu ali um elevar de paixão de grandeza e de conquista de títulos, não só no futebol, mas como também nas modalidades. Mas agora sentimos outra vez o Braga nestes pequenos aspectos. Vejo já alguns bracarenses a falarem outra vez que vão ser o terceiro grande e essa conversa. O que é que tu achas daqui? O que é que achas disto? Não, peço desculpa, não é daqui. O que é que achas disto? E se te preocupa de algum modo? Olha, o Braga pode estar a fazer um trabalho muito bom na comunicação e até no marketing ao seu nível, não ponho isso em causa, obviamente, até porque já está, o departamento de comunicação do Braga já lá está há muitos anos e tem melhorado muito, conheço lá quem esteja a fazer bom trabalho, mas o Sporting é um produto imensamente superior ao Braga e, portanto, se nós não estamos a fazer as coisas bem, a culpa é de quem lá está. Independentemente de quem lá esteja, quer dizer, tu tens um produto que é muito superior, que tem muito mais, tem mais meios, tem mais capacidade de gerar mais receitas, mais valias, tudo. Mais público, não é? Mais público, mais audiência, é a velha história, é a mesma coisa que tu lançares um produto aqui em Portugal e só te confinares aqui ao mercado nacional ou lançares um produto que para o mundo todo ou nos Estados Unidos, as coisas têm a sua dimensão e portanto consegues uma escala, a escala é superior e aqui não há dúvida, nós somos mais adeptos do que o Braga, temos mais, portanto se as coisas não estão bem, alguém que lá está dentro não está a fazer o que deveria de estar a fazer. Sinceramente, não me preocupa no sentido em que eu não acho que o Sporting vai acabar nos próximos 2 anos. Não acho. O que é que pode acontecer? Podemos ter aqui dois anos mais preocupantes. Na próxima temporada voltarmos a fazer o que aconteceu nesta temporada. Terceiro, quarto lugar, andar por aqui. E teremos a seguir outro e temos eleições. E eu acho que esta direção não tem, à partida, não tem hipóteses nenhumas de continuar como no mandato seguinte. Não há mandato. E antes que venham, mas o que é que vai acontecer? Ah, não, o que vai acontecer é que nas próximas eleições de Sporting iremos ter... Bem, para já podemos ter aqui um problema jurídico, vamos lá ver, porque eu acho que o Bruno Carvalho obviamente vai fazer de tudo para se poder candidatar, parece-me claro, ninguém... Há pouco estava aqui a perguntar no chat, por causa do site e não sei o que mais. Já falamos disso aqui, eu já falei aqui disso. Não tenho visto o conteúdo, mas acho que a forma como ele está a tentar comunicar é diferente. Está a tentar apanhar outro tipo, aquela lógica de fugir, que só são os letrais e os leais e aquelas coisas todas que uns criticam e outros. Não, está a tentar chegar a mais gente, porque ele sabe que tem... O Bruno Carvalho também sabe que tem aí um problema. Não, eu acho que o Bruno Carvalho... Se fosse eleições, nas próximas eleições, dependendo de quem aparecer do outro lado, por exemplo, se aparecesse um Benedito, não é líquido que ganharia as eleições, não, sou-te sincero, porque há muita gente que não o quer de regresso, mesmo quem votou nele, há muita gente que não o quer, e portanto ele sabe que tem ali um caminho que tem que percorrer, além de que ele ainda nem pode ser candidato. Mas isto para dizer que as próximas, portanto, quem está a fazer mal. Portanto, dificilmente, quer dizer, nós só temos hipótese de ou de convocar Assembleias Gerais e levar a que os sócios votem uma destituição ou que votem a saída desta direção, não sendo possível, esta direção vai ter que cumprir o mandato até ao fim e as próximas eleições, eu creio que vamos ter novamente umas eleições com gente. Vai aparecer, vão aparecer alguns do costume, podem não aparecer se calhar vários do costume, mas podem aparecer numa lista... O tal Bruno Carvalho, cabeça, eu acho que... O cabeça da lista ser alguém novo, mas a lista por trás ser uma... Não, e há de aparecer alguém, eu acredito que vai aparecer alguém diferente, que poderá não ser, se calhar, um candidato ainda para ganhar as eleições, mas para poder desequilibrar. Não sei, acho que. E portanto, o que vai acontecer, isto para dizer, porque agora não vamos ter o tema no eleições. Também É? depende dos resultados desportivos, não é? Também depende dos resultados desportivos. Depende muito também dos resultados desportivos. Depende Imagina muito dos que o Sporting ganha o resultados próximo campeonato. esportivos. Imagina que. O Sporting ganha o próximo campeonato. Agora diz isso sem te rir. Pois é, a questão é triste, não é? Isso é que é, o problema é esse, estás a perceber? Eu espero estar enganado, eu já o disse aqui várias vezes. Eu espero estar enganado, espero que o Sporting seja campeão para o ano e no ano a seguir e que nós sejamos aqui a dizer: epá, estávamos errados. Bruno, Ruben Amorim é um treinador do caraças, valeu os 10 milhões, fomos Exato, campeões. Eu exato. fiquei E perdemos bêbado que todos. nem um cacho, Enganamos agarrado todos. todo nu a correr pelos aliados e com o Castro atrás de mim a dizer: olha aí, tapa que a televisão vai filmar-nos. Pá, não tenho problema nenhum, eu quero isso, eu preciso disso. Agora. No início da época também disseram que éramos malucos e que o planeamento e que não, fizemos aqui uma série de programas que fomos acusados e as redes sociais e tudo funcionou como estávamos a dizer, infelizmente. O Jezé e não sei o que mais e o José, Olazi, atenção, eles são avançados diferentes. Ele até utilizou uns termos bonitos, posicionamento e não sei mais. Não sou como o Luís Filipe e não sei mais. Epá, são algo vergonhoso. surreal. Agora, a questão que tu falavas do marketing e da comunicação, é obviamente que nós não estamos a fazer bem, é por falta de competência, porque o clube tem capacidade para fazer melhor. Já fizemos melhor, também fizemos Exato. coisas mal no passado. Há coisas da comunicação no passado do Bruno Carvalho mal feitas, mas também fizemos coisas interessantes da comunicação, coisas interessantes do marketing. Há outras que eu concordo, outras que não concordo. É possível. É que a minha pergunta ao Pedro, além da comunicação, é que vamos ter uma época em que vão três clubes que podem ser classificados à Liga dos Sim. Campeões e o meu receio é que É nenhum dos perdê-lo para três o vai ser Braga. forte. Sim, mas aí Claro, já é. Aí é que era está à aí o meu frente. pecado. Aí é que está à frente e aí vamos ter um problema. Eu há pouco dizia, podia ser uma boa altura para apostarmos na formação a sério. Podia ser uma boa altura para apostar nesse misto de sub-23, formação, jogadores e uma ou outra compra cirúrgica para uma equipa que se torne competitiva e que nos possa, porque vamos ter esse objetivo, dos três que vão à Liga dos Campeões, ou pelo menos dois à Liga dos Campeões e um à pré-eliminatória para entrar na Liga dos Campeões, que é fundamental. Nós não podemos estar. Nós não, essa oportunidade, se isso acontecer, se o Sporting, uma direção que não consiga ir à Liga dos Campeões com três potenciais lugares em aberto. Era uma direção que, falhando esse objetivo, tem que se demitir. Não é Caia. admissível, não é admissível uma equipa, não é admissível um clube como o Sporting, com os meios que tem, por todo o respeito que eu tenho pelo Braga, se esta direção, ou a direção que esteja à frente do clube, se prepare e que, no, na época que vai lutar para ficar nas três primeiras posições, que é horrível ficar em terceiro, mas se nem o terceiro lugar conseguir. Na altura em que der acesso à Liga dos Campeões, então mais vale-se demitir, porque não está lá a fazer nada. Nós não queremos que, obviamente, ninguém pode prometer o título de campeão nacional, mas pá, calma lá. O Braga, é evidente que tu só olhas para os dados e fizeres a comparação no Transfer Market, por exemplo, tu vês que é uma base de dados muito utilizada e que muitos utilizam, tu vês que o plantel do Verdade. Sporting, em termos de valor, está ela, acho que é 3 ou 4 Sim, mas o milhões acima orçamento do do Braga. Sporting, mas podemos também pegar Agora, noutro o fator que é o orçamento orçamento, não é? e tudo o resto, quer dizer, portanto, se isso acontecer, mais vale no dia a seguir demitirem-se. Porque as pessoas têm que. Também nós temos que. E os sportinguistas também têm que perceber isso. E quem vai para lá tem que perceber que não cumpres os objetivos, não tens. Há determinados KPIs que, se não são atingidos, é pá, demitam-se. Como qualquer empresa, quer dizer, isto aí é como tu. Olha, tu que és um bom exemplo que trabalhas com objetivos. Se não atingires os objetivos, a tua empresa diz o quê, ó, meu amigo? Temos mais no mercado que nos possam vir aqui fazer esse trabalho. E que não é fácil, obviamente, porque depois há também o know-how que a empresa aposta em ti, obviamente, é um bocadinho um exemplo, mas é o um exemplo mais dos negócios e dos KPIs e da questão pá, que tem que ser. E, portanto, eu acho que eu percebo a lógica que tu estavas a perguntar da questão de sermos ultrapassados. Não quero acreditar e acho que nós temos capacidade, obviamente. Vamos viver um período complicado, que é a saída desta do Covid, esta ida ao mercado, o que é que vai acontecer agora, para preparar uma equipa que tem que, pá, nós, o Ruben Amorim tem que continuar, tem que, pá, nós não podemos mudar outra vez de treinador daqui a 6 ou 7 meses. Nós em dezembro não Claro. podemos estar a pensar em mudar de treinador. Ele tem que continuar. Nós, por muito que possamos discutir os 10 milhões e sei que mais, nós não, o clube não pode continuar assim, com o Não, risco já de estamos a chegarmos à pagar a tal 3, não temos que época pagar a 4, e claro, hã? Já estamos a pagar a 3, não vamos ficar a pagar a 4. Não, a pagar a 4, já tivemos a 5, obviamente. Não, mas não podemos, é impensável. Não, quer dizer, isto, vamos falhar outra vez, não vamos à Liga dos Campeões, falhamos outra vez e entramos outra vez na espiral, depois corte e andamos sempre nisto e não saímos disso. Não pode ser. Meus amigos, já temos uma hora, vamos para as notas finais e vou começar aqui por Steph. Steph, as tuas notas finais, o que é que queres falar aqui para os nossos ouvintes e para os camaradas leoninos que nos estão a ver e a ouvir? Desejo a todos que mantenham a distância social, não é? Lavar as mãozinhas, ter cuidado. Em referência ao nosso Sporting, há que ter paciência. Porque isso são tempos difíceis para todos. Ninguém estava a calcular que viesse esta doença terrível do coronavírus. Mas infelizmente estamos todos envolvidos, tanto aí em Portugal como aqui nos Estados Unidos, como em toda a parte do mundo. É uma situação triste, mas já que há que levantar o queixo, levantar a cabeça e vamos suplantar esta crise difícil para todos. O nosso Sporting vai prevalecer, já foi fundado em 1906 e nós, o Sporting com Portugal, temos a certeza disso, outros clubes nem tanto, mas é até certo. O nosso clube rival, por exemplo, tem 3 datas de fundações. Bom, só digo isso, quem quiser saber que faça pesquisa, somos um clube centenário e vamos prevalecer. Eu não tenho receio nisso, e que a força do Sporting somos nós, os Sportinguistas, e temos que acreditar no nosso clube. Não há que focar só nesta administração, há que focar mais no nosso clube, que foi fundado em 1906, no Sporting Clube Portugal. Deixem-se de coisas, deixem-se de focar no Frederico Varandas, ou no Bruno Carvalho, ou no Sousa Sintra. Temos que ter a união que a gente precisa para o nosso clube continuar, que é o Sporting com Portugal, e fazer o nosso mínimo, que é apoiar sempre o nosso grande amor, que é o nosso Sporting com Portugal. Obrigado, Steph, e obrigado por teres aceitado hoje estar aqui connosco neste painel. Nós vamos trazer realmente mais adeptos e mais ágil, e portanto, desde já, obrigado mais uma vez. Pedro, as tuas notas finais para hoje? Olha, não tinha assim, até porque debatemos aqui nada os assuntos preparado. Todos, mas não tinha apenas só, já mostrei, de referir o livro, está à compra, é um livro bastante interessante, já o estou a ler, mas... Para, não abanes o livro para as pessoas verem bem a capa. Ah, o livro já foi aqui mais que falado, não é? Acho que já toda a gente conhece. Tiveram cá os dois historiadores, podem ouvir também o programa com eles, que foi muito interessante. Mas dizer, olha, uma notícia fresquinha de última hora, podemos dizer, porque estava agora aqui a ver... Amanhã o Primeiro-Ministro António Costa vai receber o Presidente da Federação, o Presidente do Porto, Sport e Benfica, para uma reunião para perceber como é que, para analisar o levantamento das restrições no futebol, e portanto, provavelmente nos próximos dias vamos ter novidades em relação a isso, que obviamente interessa a todos para perceber como é que aos poucos, olha, como é que o campeonato vai acabar, como é que vai regressar, como é que vamos ter as próximas épocas. Mas essencialmente, olha, gostava de ver, já tenho visto alguns, olha, foi interessante que na semana passada falamos aqui de algumas coisas que o Porto Canal tinha feito, e outras questões de outros clubes estavam a fazer, e finalmente o Sporting fez duas boas entrevistas interessantes, a do Acosta e a do Marco Aurélio. Recomendo a sua visualização, e devíamos fazer mais, devíamos batalhar mais por conteúdos com antigos jogadores, com voltar a sentir esse fervor sportinguista, e pronto, olha, que mantenham-se seguros, para mim é o mais importante, e cá estaremos para a semana a falar. E olha, e se algum Sporting, é como tu disseste, há Sportingistas que queiram vir cá falar, que venham aproveitar esta altura, que também há menos assuntos. Nós também gostamos, independentemente de se até pode vir se defender o Varandas, até pode vir se defender o Ricciardi, o quem ele quiser, o Bruno Carvalho, o Kim Roscas, o que ele interessar, porque o que lhe mais foi para ele o seu candidato ou a sua forma de viver o Sporting, nós queremos é discutir com mais Sportingistas e ser a voz de mais adeptos, porque o Sporting na sua génese somos todos nós. É verdade. Deixa-me só referir, esta camisola que eu trago vestida é do campeonato que vencemos com o Acosta. Com o Acosta, exatamente. como treinador, o Inácio. Estou a tentar, com a Bem ajuda de uma linda. grande Sportingista, trazer, obrigado, Steph, trazer um jogador desta temporada, portanto, um jogador que é muito querido. É difícil, vamos tentar, já chegamos ali um bocadinho à fala com ele, mas é complicado. Vamos tentar trazer realmente mais convidados, mais pessoas. Neste caso, era um jogador que nos viu esta época e, portanto, era especial trazer para cá, para o Sporting 160. Referi só que, por exemplo, na quarta-feira, nas Meias do Castro, vou ter a Mariana como Sim, convidada para ver as exatamente. notícias. Portanto, a nossa Mariana será a minha companhia matinal. E depois, na quinta-feira, vou ter o Salviano, que é o nosso patrono número 1, e, portanto, é um Exatamente. Sportingista que também está no estrangeiro, como o Steph, que está na Hungria, e, portanto, também vive o Sporting de outra forma. Olha, aproveitar E. para agradecer aos patronos, porque mantém-se ali um número sempre Exatamente. interessante, ali E ao aos Salviano, que é 105. o patrono número 1, É o portanto, ele é patrono o número primeiro. um, mas sim, os patronos têm sido muito interessantes. Também a verdade é que tem-se produzido muito conteúdo, até muito graças a ti, que tem-se produzido muito conteúdo matinal e de muito interesse. E não quero mais Hoje foi o agradecer. caso de ver, foi muito Exatamente. interessante E e no outro dia, agradecer a aquele ele. programa E sobre o para a Scouting semana. com o José foi. É verdade, sobre isso, nós queremos salientar que amanhã vamos disponibilizar o programa sobre Scouting para toda a gente ouvir, portanto, vamos tornar público para que mesmo quem não seja patrono que possa verificar essa conversa com o Jorge. E, portanto, é uma boa notícia, para nós vamos disponibilizar realmente esse conteúdo e já tenho programado também mais conteúdo que acho que vocês vão achar muito interessante, com pessoas bastante interessantes. E mesmo nas Manhãs do Castro já temos aqui uns próximos dados para a próxima semana que também acho que vão trazer algo diferente e uma leitura diferente das notícias bem cedo pela manhã. A todos que se protejam, que cumpram, que lavam as mãozinhas, como o Steph disse, distanciamento social e vistam de verde e branco aos sábados, conforme eu digo, se portem em casa, se puderem. E, portanto, é o que nós desejamos, é que o Sporting seja realmente o grande clube que é e essa paixão se mantenha bem viva. Viva o Sporting e fiquem bem. Saudações leoninas. Viva o Sporting. Um abraço, Steph. Viva o Sporting Clube Portugal.